Uma da variante 22 minutos, o nosso parque de seletores, aquele abraço com trilha para você que está assistindo, ainda depois em qualquer ponto da cidade, Mundo Cordel. O nosso Mundo Cordel é que está agora no show da madrugada, o sangue de sangue do seu, meu coração. Tá legal? Portanto, o sangue de seu, meu coração, Mundo Cordel, show da madrugada. São João, é aqui na Ponta Cruz.